A Sura do Êxodo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Subhana lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa huwa al-azizul hakim. O que há nos céus e o que há na terra, glorificam a Alá, e Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Ele é quem fez sair de seus lares os que renegaram a fé dentre os seguidores do livro, quando do primeiro êxodo. Não pensastes que eles sairiam, e eles pensaram que suas fortalezas os abrigariam de Alá. Mas Alá chegou-lhes por onde não supunham, e arrojou o terror em seus corações. Arruinaram suas casas com as próprias mãos e com as mãos dos crentes. Então, tomai lição disso, ó vós dotados de visão. E não lhes houvesse Alá prescrito desterro, adê-los-ia castigado na vida terrena, e terão na derradeira vida o castigo do fogo. Isso porque discordaram de Alá e de seu mensageiro, e quem discorda de Alá, por certo, Alá é veemente na punição. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. O que cortastes de tamareiras ou o que delas deixastes de pé foi com a permissão de Alá e para ignominiar os perversos. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. E o que de seus espólios Alá fez chegar a seu mensageiro sem combate, vós, para isso, não estimulastes nem cavalos nem camelos. Mas Alá dá a seus mensageiros dominação sobre quem Ele quer. E Alá, sobre todas as coisas, é onipotente. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. O que dos espólios dos habitantes das aldeias Alá faz chegar sem combate a seu mensageiro é de Alá e do mensageiro e dos parentes deste e dos órfãos e dos necessitados e do filho do caminho, para que isso não seja alternado entre os ricos dos vossos. E o que o mensageiro vos conceder, tomai-o. E o de que vos coibir, abstende-vos dele. E temei Alá, por certo Alá é veemente na punição. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Os espólios são também dos pobres emigrantes que foram expulsos de seus lares e privados de suas riquezas ao buscarem favor de Alá e agrado e ao socorrerem a Alá e a seu mensageiro. Esses são os verídicos. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. E os que habitaram o lar e abraçaram a fé antes deles, amam os que emigraram para eles e não encontraram em seus peitos cobiça do que lhes foi concedido. E preferem-nos a si mesmos, mesmo estando em necessidade. E quem se guarda de sua própria mesquinhez, esses são os bem-aventurados. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. E os que chegaram depois deles dizem: Senhor nosso, perdoa-nos e a nossos irmãos que se nos anteciparam na fé, e não faças existir em nossos corações ódio para com os que creem. Senhor nosso, por certo, és compassivo, misericordiador. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. Não viste os que são hipócritas? Dizem a seus irmãos que renegam a fé dentre os seguidores do livro: Em verdade, se vos fizerem sair, sairemos convosco e jamais obedeceremos a alguém contra vós. E se fordes combatidos, socorrer-vos-emos. E Alá testemunha que, por certo, eles são mentirosos. لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارِ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Em verdade, se os fizerem sair, não sairão com eles. E se forem combatidos, não os socorrerão. E se os socorressem, fugiriam voltando às costas. Em seguida, eles não seriam socorridos. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Em verdade, vós sois mais veementes em causar pavor em seus peitos que Alá. Isso porque são um povo que não entende. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Juntos não vos combaterão senão em aldeias fortificadas ou atrás de muros. Sua fúria entre eles é veemente. Tu os supões unidos enquanto seus corações estão dispersos. Isso porque são um povo que não razoa. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. São iguais aos que foram antes deles há pouco. Experimentaram a nefasta consequência de sua conduta e terão doloroso castigo. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. São iguais a Satã quando disse ao ser humano: renega a fé. Então, quando renegou a fé, disse aquele: por certo, estou em rompimento contigo. Por certo, temo Alá, o Senhor dos mundos. Então, o fim de ambos é estarem no fogo. Neles serão eternos. E esta é a recompensa dos injustos. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha waltanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ó vós que credes, temei Alá e que toda a alma olhe o que ele antecipou para o amanhã, e temei Alá. Por certo, Alá do que fazeis é conhecedor. E não sejais como os que esqueceram Alá. Então, eles os fez esquecer a si mesmos. Esses são os perversos. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Não se igualam os companheiros do fogo e os companheiros do paraíso. Os companheiros do paraíso são os triunfadores. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Se houvéssemos feito descer esse Alcorão sobre uma montanha, vê-la-ias humilde, rachada por receio de Alá. E estes exemplos propômo-los para os homens, a fim de refletirem. Ele é Alá. Não existe Deus senão Ele, o sabedor do invisível e do visível. Ele é o misericordioso, o misericordiador. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Ele é Allah. Não existe Deus senão Ele, o Rei, o Puro, a Paz, o Confortador, o predominante, o todo-poderoso, o transcendente, o orgulhoso. Glorificado seja lá acima do que idolatram. Ele, Alá, o Criador, o Iniciador da Criação, o Configurador. Dele são os mais belos nomes. O que há nos céus e o que há na terra, glorifica-o. Ele é o Todo-Poderoso, o Sábio.